Oh, de alegrias de quintal. De quintal. Há também no cântaro, quem manda é Deus, a música pedindo pra deixar. Fazer o canto, cantar o cantar. Fogo eterno pra afugentar, inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui.

Para ser membro do AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes, graças às nossas próprias contribuições. AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Alcoólicos Anônimos. Telefone DDD 24 3342 0778. Avenida Amaral Peixoto 63, Sala 201, Centro. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Apoio Rio Sul Rádio. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Espanha. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Letonia. Não basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Boa noite. You've got my number, come and conquer my heart. Yeah, seven with a bullet to the top of the charts. And it's not about the money, not about the money, oh no. Come on, pretty mama, come and spin it again, though. Take me to the feeling I had way back when. It was not about the money, not about the money, oh no. You make a long night, alright. And bring a man back from the dead. You make a love bite, feel right. Now I can't get you out of my head. You pick me up. Of today, but you